escuridão cai na terra. Meia-noite está chegando. Criaturas se arrastam à procura de sangue para aterrorizar as pessoas. E quem for encontrado sem a sua alma deve enfrentar os cães do inferno e apodrecer dentro de um corpo vazio. Protejam as suas cabeças. Usem capacetes. 12. Armadura. Achem algum tipo de casa ou forte. Ou qualquer outro plano que vocês tiverem para se proteger de zumbi. Porque esse é o OrionCast 35 e hoje a gente vai falar de zumbis. E jogos de zumbis, tipos de zumbis, por que que existem zumbis, por que que os zumbis são tão famosos e todas zumbis, as zumbis, zumbis, dos zumbis dos palmares. Zumbis dos palmares. Ou seja, a gente vai falar muito de história e tecnologia e zumbis e química. Então se preparem para ficar com medo, principalmente, porque esse é um cast de medo, de terror. Se você é cardíaco, se você tem labirintite, diabetes, toma cuidado, que esse cast aqui vai ser bem, bem poderoso. Só e não hoje... traz guarda-chuva, muito menos se for branco e vermelho. Sim. Porque mas tragam capacetes. E se o capacete for branco e vermelho, pelo menos você vai estar protegendo o seu cérebro. E você sabe que zumbi não gosta de comer cérebro de animais e sim de humanos. Os cérebros de animais para os zumbis é tipo o cérebro vegetariano, né? Então, tomem muito cuidado com as cabeças. E hoje conosco temos o João, o homem mau. Que, né, por ser homem mau, ele tem um conhecimento muito vasto sobre esses cães do inferno que são os zumbis, né? O João, que ele é o nosso especialista em zumbizologia, ele vai explicar pra gente um pouquinho da história dos zumbis aí. Temos o Hyde, o Mr. Bubbles e o Lula Molusco, que é um grande entusiasta de zumbi também. Ele tem um guia de sobrevivência a zumbis aí, que ele não leu ainda, mas um dia vai ler, né, Lula? Talvez. Tem que se preparar. Eu não sei, eu não believo. A invasão está vindo, cara. E agora vamos falar dos comentários dos nossos casts passados para poder se preparar para o terror. E, Hyde, quais são os comentários que a gente escolheu aí para esse cast? Bom, então, o cast do Castlevania, né, a gente não gravou no cast anterior, então a gente vai falar agora, né? O General J, ele surtou lá nos comentários, ele falou que queria muito ter participado do cast de Castlevania, né? Ele queria muito comer o cérebro de alguém, né? Ah, não, mas Castlevania não é comer cérebro, é chupar sangue, né? Então não... Nossa, mas aí chupar sangue é meio zoadinho, né? Meio de bicha, então. Ou bater em vampiro com um chicote. Ou de bicha ou de hemofílico, né? Das duas coisas. Também. Ah, e aí, que mais? Então, o Webstar, ele postou lá um monte de link, né? Postou vários links, ele postou um do MSX que eu tinha falado lá, perguntou se aquilo é aquilo lá mesmo, parece uma máquina de escrever o negócio. Então, eu só queria falar para o Webstar, quando colocar os links lá, passa eles no Migrime primeiro, no Bit.ly lá, porque tá muito grande, cara. Tem um link lá que tem 5 linhas, né? Então, tentar diminuir um pouquinho o tamanho dos links. O PS3s também colocou lá um. Ele é o Mussum, pô? Pois PS3s. É. Acho Xbox. Que é dando em 360, né? E colocou PS3s, né? Então, ele disse que esse cast do Castlevania foi o cast que conseguiu mudar, que a gente conseguiu mudar a vida dele, né? Esse e o do Silent Hill, que a gente conseguiu fazer ele jogar o jogo, né? É bom que estamos aqui pra isso, né? Essa é a nossa intenção mesmo, convencer todo mundo. A gente tá aqui pra forçar vocês a gastarem dinheiro, é isso mesmo. É isso aí. E então, esse cast do Castlevania, ele foi meio controverso, assim, né? Teve um pessoal que gostou bastante... E teve um pessoal que não gostou tanto, né? O Samuel Ragnos também, ele colocou lá um post gigantesco com várias informações do Symphony of the Night, né? Ele falou que tava com uma expectativa grande por esse cast, só que ele ficou decepcionado, né? Porque o cast foi meio raso, né? Então, essa foi mais ou menos a nossa intenção mesmo, né? Porque não era falar sobre um jogo específico. Até porque o comentário dele, se a gente for ler, dá o período num cast, que é gigantesco. Ele colocou tudo sobre o Symphony of the Night, né? Então a gente tentou passar um pouco da série inteira, né? Mas... É, uma visão geral, né? Assim, a gente tava até conversando, né? Que não tinha mesmo, porque a gente decidiu falar de todos. Então não tinha como falar muito de todos, né? É, não tem como. É, a gente pode fazer no futuro, então, exatamente, né? A gente vai fazer, podem ficar tranquilos aí, até o General Jota aí queria participar de um cast, né? Ainda quem tem, sabe, a chance, né? Tem a chance. Ah, inclusive, porque A gente vai fazer um do Symphony of the Night ainda e a gente vai também fazer um do Lords of Shadow, com certeza. Inclusive, o General Jota, ele tem um vídeo review do Symphony of the Night que ele tá fazendo ainda. Sim. Posta aí nos comentários aí, o General, pro pessoal ver. Porque ele mandou pra gente, eu gostei, velho. Eu também achei tem legal. Tem um sotaque de carioca dele aí que eu achei engraçado. E pode postar nesses comentários desse cast de zumbi. É, esse último agora. Pode postar nesse último, porque aí o pessoal vê, tem mais gente que vê o último e não tanto os antigos. Então pode postar nesse, que não vai ser fora do tópico, não. Não se preocupe, você não vai ser banido. Não. Então, e um último comentário aí também que eu achei interessante foi do Guilherme Oliveira, né? Falou que conheceu o cast por indicação, ouviu os anteriores lá, gostou bastante. Ele deu um monte de informação aí sobre o porquê o Alucard é da hora, né? E sim, todo mundo sabe que Alucard é Drácula. Ao contrário. Eu não sei quantas pessoas falaram que Alucard era Drácula ao contrário. Então, obrigado, gente, por falar isso. Valeu. Então, agora do último cast, né, que a gente falou sobre os acessórios bizarros, o Enogueira Jr. falou que... Antes, desculpa. Pode falar. Artista, o que quer dizer Alucard? Cara, Alucard é um tipo de comida da Papua Nova Guiné. Não. Que nossa, Papua Nova Guiné, cara. Meu Deus. Alucard é isso, então. E também consigo. Alucard é um cartão que você usa pra alugar as coisas, pô. Também. Pronto, CS ganhou. Espetacular. Pode ir pra próxima. O Enogueira Jr. ele colocou um comentário, né? Falando que ele odeia os acessórios pra games, né? Porque ele fala que as empresas elas se preocupam muito em fabricar o acessório, mas elas estão se esquecendo do mais importante, que são os jogos, né? Eu até compartilho da opinião dele aí, mas eu acho que os acessórios também são importantes, né, dependendo do jogo. O que vocês acham aí? Eu não compartilho, porque na grande e vasta maioria das vezes, as empresas... E isso eu tô falando de jogos que não necessitam de acessório para funcionar, tipo Rock Band. Rock Band sem acessório você não joga. É. Então eu acho que ele... Assim, na minha visão, ele não quis dizer jogos assim, mas tipo, acessórios como as raquetinhas e aquelas coisas que não ajudam em nada o jogo em si, mas complementam. As empresas geralmente terceirizam a criação, então é mais Mad Cats, sabe, essas empresas extras assim, que fabricam. Então eu acho que as desenvolvedoras de jogos não se preocupam com acessório em momento nenhum. Elas só pagam uma empresa terceira pra fazer por elas, e aí põem lá o selo. Elas só licenciam, né? Então, quer então, apresentar o projeto, ela fala, pode fazer aí, só permite, né? Então eu não acho que eles gastam tempo e dinheiro com isso, entendeu? Então, é que ele citou principalmente o caso do Kinect, né? Que é a Microsoft que tá fazendo. É, mas não dá, eu não consigo considerar o Kinect como um acessório, ele passa a ser parte integrante do console. Tudo bem, sim, que não veio no lançamento, veio como um remendo, tanto ele quanto o Move. Mas a partir do momento que eles vão estar no mercado, aí eu já não considero mais um acessório, eu considero um feature do console. Que tem lá seus problemas por não ter sido implementado antes. Tem que ver se a base atual de jogadores vai aderir, vai comprar um negócio separado. Mas dali pra frente, quem comprar, você já sabe que vem. Mas isso aí também já é uma outra discussão. É uma outra história. Então, o Daktar também colocou lá um comentário bem interessante, ele praticamente postou um artigo na parte dos comentários, né? Ele falou aí de vários acessórios que eu nunca ouvi falar. Falou de um adaptador de jogos de Master System pra Mega Drive, que é completamente inútil, né? Porque quem vai querer uma coisa... Eu lembro disso. Tipo assim, você podia rodar Master System no seu Mega Drive. Digamos, não sei, cara. Eu acho que os caras estavam vendendo a retrocompatibilidade. É, mas nessa época não rolava isso ainda, né? Não, não rolava, mas tipo assim, é como se você comprasse, tipo, você pagasse pra o seu Xbox rodar Xbox One 100%, né? Porque aí não roda tudo. Até pararam de lançar jogo. Uhum. Mas é isso, o seu Play 3 Slim, você comprasse um acessório, colocasse no seu Play 3 Slim pra ele poder rodar Play 2. Porque os caras tiraram a retrô do modelo pra diminuir o preço do console. Então, eu acho assim, não acho tão bizarro. É essa ideia vendida, né? Essa ideia vendida. Ele falou também do controle arcade pro NES. Falou do Game Genie, que é aquele Game Shark pré-histórico da. Lembro. Lembro também do controle, chamava NES Advantage, o controle arcade do NES. Era bonito, porque ele tá assistindo. Lembro. Ele falou aqui que eu achei muito interessante também, que é uma luvinha para as mãos, né? Para proteger o controle do suor. E uma dedeira. Preciso, e uma dedeira de silicone para poder jogar Street Fighter. Isso eu queria ver, para não criar calo. Nossa. Não, esse do suor eu preciso, porque eu tenho problema com isso, cara. Eu também. É, mas suor. Aí já tem o controle com a ventoinha, né? Um controle que assopra. Ele falou também do Turbo Game da CCE. E falou também do Zebo, que tem já um jogo que é igual do bot lá do Kinect, né? Que já... A Microsoft aí tá lançando negócio depois. É, o Zebo, ele tem um... Ele que é Zebo ou é Zebo? Eu não sei se a gente tá... É Zebo. Ah, é qualquer coisa. É Brasil, é Castle. É Zebo. Ele já tem tipo um Guitar Hero nacional, cara. É, que tem música do Raimundos, tem umas músicas nacional, assim. Eu nunca joguei, nunca vi nem vídeo nem nada, mas. É o mesmo Guitar Idol do Mega. Só que mais bonitinho. Então, a versão dele é superior. Os caras não perdem superiores. A chance, né? Não, mas se a Microsoft tiver que copiar um jogo do Zebo, tem que ser o Rolimã Extreme. Bom, só pelo nome já destrói. Só pelo nome já destrói Gran Turismo, cara. Rolimã Extreme, cara. Qual que vai ser o carisma é intenso. Qual que vai ser o próximo? Corrida de tampinha Extreme? Tá ligado? Quem nunca fez isso? Pegou uma tampinha de refrigerante de metal, raspou e fez um caminhozinho na areia lá e jogou. Quem? Nunca ninguém fez isso? Eu não fiz, tô até curioso. Não, alguém aí nos comentários tem que me apoiar na corrida de tampinha. Quem que nunca fez corrida de tampinha? Cara, eu já fiz corrida de barquinho no esgoto, já fiz várias coisas. Mas, cara, corrida de tampinha, eu nunca fiz. Corrida de barquinho no esgoto ganhou da corrida de tampinha, mano. Sério. Corrida de barquinho no esgoto, é normal, né? Era uma descidão, cara. Fazia com o barquinho de papel e trouxe o barquinho na descida. Era corrida de barquinho. Um dia de chuva, cara. Nossa senhora. O barquinho chegava destruído lá embaixo. Que legal. Então, tem mais algum comentário aí? Tem, o Webstar, ele postou mais 1 bilhão de links lá, complementando o cast, né? Interessante também as coisas que ele postou. E o ARS Killer, ele colocou lá um link do óculos 3D do Master System, né? E até um erro que eu falei no cast, eu falei que o óculos do Master System era aqueles de celofane, e não era, né? Ele parece que é polarizado mesmo, né? É uma coisa mais legalzinha, assim, não é tão tosco, não. Ah, só uma coisa que eu queria ver também, é que o pessoal aí, ele pegou o termo, né, Orionautas. Então vamos oficializar isso aí, né, que acho que foi até o Samuel Ragnos que inventou esse termo. Então quem acessa o Orioncast, quem ouve, é o Orionauta, e quem participa do Orioncast são os Orianos, né? Que eles estão falando aí também. Então vai ficar oficial agora. Cara, então quer dizer que agora eu tenho dupla cidadania? Eu sou brasileiro e Oriano? Oriano, exatamente. Oh, maravilha. Parabéns. Cara. Eu vou poder ir pro planeta Orion a hora que eu quiser. Não preciso tirar visto, não preciso ficar uma hora na porta do consulado. Assim que descobrirem o planeta Orion, você pode ir pra lá. É uma constelação, na verdade. Tudo bem, né? Ou com essa cidadania, você pode tentar entrar nos Estados Unidos e ver o que acontece. Vamos ver. Boa sorte. Eu escrevo num papel assim, Oriano, do planeta Orion. Entrego pro cara lá da alfândega, ó, porra, sou do planeta Orion. Não, então, ó, obrigado, né, assim... Foi, então você confirma que foi o Samuel que criou o termo? Foi, o Orionautas foi. Então, ó, valeu Samuel pela criação do termo. Nós estamos muito felizes de sermos orianos e ficamos muito felizes de termos os Orionautas também que nos escutam e escutam a nossa encheção de saco toda semana e gostam e comentam. Então agora vamos começar com o nosso cast de zumbis e, como sempre, vamos começar do começo. E o nosso especialista em zombizologia, João, está aqui para explicar para a gente como que começou toda essa onda de zumbi, essa modinha, por que que eles gostam tanto de cérebro e não de outras partes do corpo, tipo testículos ou sei lá. Nossa. Entendeu? Imagina zumbis que prefeririam testículos, ia ser bem complicado, né? Então, João, explica para a gente aí como é que começou toda essa história e de onde veio esse maldito vírus ou substância, ou sei ou lá. Maldição, né? Ou maldição, é, claro. É inferno isso aí, né? Da onde que vê esses zumbis aí, João? Então, o mito dos zumbis começou no Haiti, certo? Não se sabe ao certo quando, assim. Puta, mas... O Haiti é aqui, cara. Fudeu. Pois é, cara. Há registro de que nasceu na África, mas não continuou. No Haiti ainda é muito forte. E o que acontecia? Há registro de que lá as pessoas... Havia um, como eu posso dizer, um ritual onde alguém que, por exemplo, devia essa coisa, devia pra alguém, o dono dessa pessoa virava como se fosse um escravo dessa pessoa, e essa pessoa injetava veneno de baiacu. Pra você ter uma ideia, injetava veneno de baiacu nessa pessoa, no devedor, né? E enterrava essa pessoa viva. Aí só que o que acontecia? O veneno não era aplicado em doses mais fracas para não matar, só que a pessoa entrava em um estado de... como se fosse um coma, narcolepsia, enfim. E ela era enterrada em uma cova rasa e ficava lá até acordar. Aí quando ela acordava, por causa do efeito do veneno e por causa da falta de oxigenação, quando ela saía de lá, ela tinha que cavar sozinha, ninguém ia lá buscar ela, ela cavava dessa cova e... que saía de lá retardada, né, com retardo mental, uma degradação no cérebro violentíssima. E ela virava... Ela não conseguia mais fazer tarefas complexas. Ela não conseguiria, sei lá, comer sozinha. Ela se cagava tudo. Tinha que ter alguém lá com ela. Então, se o Chaves fosse haitiano, o seu Barriga enterrava o seu Madruga. Mais ou menos isso. Ah, é. Uma comparação estilo Lula Molusco. Essa tem o selo, Lula? Lula Molusca, tem selo. Espetacular. Eu tô pagando pau aqui pra explicação do João. Cara, muito. Zumbis existem mesmo. Só pra complementar. Pra fabricar ainda. Não, só pra complementar. Essa substância é a tetrodotoxina. Meu Deus. Isso não tem no formigueiro, hein? Ela é uma neurotoxina, ela age direto no sistema nervoso do cérebro. Vende na farmácia? Do cérebro, né, cara? Vende na farmácia? Não vende, mas a fórmula dela você acha fácil. Ah, não dá pra... Então dá pra fazer zumbi em casa. Dá, só você saber qual que é o peixe lá, a toxina do baiacu. Como o baiacu é aquele que incha, não é? Do que tem do Donkey Kong. É, esse mesmo. Caraca, cara, eu tô impressionado. E nunca ninguém pensou em fazer fralda geriátrica pra zumbi? Eu não sabia que eles se cagavam também, não. Mas fala aí, João. Controle esfincteriano? Nossa. Continua aí, João. E aí? Então, e pelo que dizem, né? Pelo que quem foi estudar essa cultura diz, eles conseguiam obedecer ordens simples, né? Como, sei lá, empurra isso daqui, levanta essa caixa. Mas não conseguiam raciocinar direito. Então eles ficavam como se fossem escravos, serventes do dono dele. E essa é a lenda do zumbi voodoo, né? Zumbi de voodoo. Aí depois essa lenda evoluiu, aí veio o zumbi o infectado. E antes disso ainda veio o amaldiçoado, né? O possuído. Mas a do zumbi voodoo começou assim. E quem gostar dessa história, quem quiser se aprofundar mais, tem um filme chamado A Serpente e o Arco-Íris. Se não me engano, é da década de 60, 70. Enfim, um nome bem gay, né? Pra falar a verdade. Não parece um filme de zumbi. Cara, Serpente e o Arco-Íris não é tão velho assim, não. Não, é de quando? Da década de 60, não, cara. Eu sei que o livro é da década de 80. Ah, começo sim. De 80. É, então fica aí, né? Pra quem não gosta desse filme antigo, assim... Tem o Evil Dead também, que é da hora, né? Eu acho que tem o Evil Dead. É, bem legal. Sam Raimi, é verdade. Só um fato engraçado. Na Wikipedia, se você procura sobre zumbi, aí tem lá assim, zumbis no voodoo, veja também, a história do Haiti. Ou seja, no Haiti só se, tem, só se faz zumbi. Cara. A história do Haiti é zumbi. E não eram as tropas brasileiras que estavam no Haiti até pouco tempo atrás? Ah, isso que eu, é que não deu tempo, mas meu irmão teve lá, cara. Ele voltou normal? Podemos ser um zumbi, então, nesse podcast? Não, então, tem um perigo real da gente ser, de ter alguém, algum zumbi. Então, um desses zumbis do metrô, do ônibus aí, pode estar com o tetratitulocláclaclá aí, que o homem mal falou. Pô, começou então a dar de capacete mesmo, hein? Se alguma menina começar a olhar pra algum de vocês e você estiver achando que ela tá chavecando você, coloca o capacete, cara, cuidado. Se ela for muito, muito mais bonita do que você acha que de tipo de mina que você consegue pegar, talvez ela não esteja querendo. Ela não esteja querendo a sua cabeça de baixo, mas a sua cabeça de cima. Então, tomem bastante cuidado. Então, aí a gente descobriu um pouco aí com essa aula do professor João do Voodoo, né? Do zumbi voodooziano. Mas tem os outros tipos também. Tem o zumbi do inferno mesmo, que é o capeta que ressuscita, né, que tipo, faz parte do exército do Satã, do Beelzebu. E os comedores de miolos, que seriam mesmo os infectados, né? Praticamente todos os filmes de zumbi existentes na face da Terra são os infectados. Tem até uma frase que tem muito filme de zumbi que fala que quando o inferno estiver cheio, aí os mortos voltarão a andar na Terra. Então, esse seria um pouco dessa visão aí de zumbi, são meio que almas ou pessoas que voltam sem alma para atacar os humanos. Essa, né? É da história do George Romero, né? Esse conceito, né? Essa frase é mais a referência ao zumbi possuído, né? Que seria a alma que volta do inferno e entra em um corpo já morto. Entendeu? Que aí não é o cara com vírus, né? Qualquer um que morre vira o zumbi, né? Não importa como morre. Os do Romero, acho que todos retratam esse zumbi possuído. Ah, sim. O infectado começou em, se não me engano, 2001, com o Extermínio, né? 28 dias. Ah, é verdade. Ah, não, mas teve o... A Volta dos Mortos-Vivos, né? Que é infectado também, né? Era infecção também, então. Antigo, mas é de 80, né? Se não me engano, não é vírus, né? É com radiação, é negócio tóxico. É uma toxina. Mas era uma infecção, não era? É um experimento do exército. Não, a Volta dos Mortos-Vivos é um experimento do exército americano. É que zumbi infectado é fácil de fazer, cara. Você fala, foi infectado com água morna, pronto, virou zumbi. Água da Jamaica. Água da Haiti. Quando a gente diz infectado, é assim, qualquer fator externo transforma ele num zumbi, entendeu? Qualquer substância externa, vamos abranger um pouco mais. Então pode ser radiação, vírus... Qualquer substância externa, natural, né? Nada de sobrenatural. Aí pode ser. Ah, sim, exatamente. Porque senão é o diabo, né? Isso mesmo. Então, assim, eu acho que nos videogames a gente tem a representação de todos esses tipos de zumbi. Né, a gente vai citar aqui alguns jogos que usam esse tema de zumbi de maneiras diferentes. Tá tendo bem uma moda de zumbi mesmo, a gente tá vendo muita coisa relacionada com zumbi aí, mas isso não é de hoje, né? Isso sempre foi uma, acho que a partir do Romero, né, que ele meio que popularizou esse inimigo, né, dos filmes. Aí é fácil os desenvolvedores de jogos pegarem essa inspiração de inimigo e transformar isso em jogos. Mas o bom é que os desenvolvedores estão começando a usar essa ideia de zumbi de maneiras cada vez mais inusitadas, né? E a ideia é essa mesmo, né? Que pegue algo que já existe e inovar em cima disso para fazer de maneiras diferentes, de maneiras legais. A gente não tem que achar que a gente vai ver alguma coisa nova em videogame mais, assim, tudo é reciclado de uma maneira inovadora, né, de coisas que já foram feitas, assim, principalmente com a indústria de videogame já tendo mais de 30 anos aí, né. Então, com o cast aqui a gente vai falar um pouco de alguns jogos que usam esse tema de maneiras inusitadas, depois a gente discute um pouco o porquê que zumbis funcionam tão bem em jogos, né? É, e tanto em filmes, como funcionam tão bem em filmes, é muito difícil a gente ver um filme, mesmo filme B de zumbi, aqueles bem toscos, é legal ver, porque é muito tosco. É mais legal ver. Eu diria que é mais legal ver. Então, assim, é um tema que é muito fácil de você adaptar alguma coisa para ele. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso no fim também. É, e um dos primeiros jogos de zumbi que a gente vai comentar é o Zombies Ate My Neighbors, que era um jogo de Super Nintendo e Mega Drive. É, e alguém jogou ele aqui do cast? Eu joguei. E aí? Cara, eu não joguei, mas eu vi o cartucho. Mas vai lá, quem joga? Então, era um jogo, era bem divertido, né? Você podia escolher entre dois personagens, né? Um era um carinha lá com daqueles óculos 3D colorido e outro era uma menina. Aí você ia lá com uma arminha e ia andando assim na cidadezinha, né? Aí tinha que salvar os vizinhos do carinha lá enquanto ele... antes que os zumbis comessem eles, né? Não podia deixar. E quanto mais você salvasse, mais pontos você ganha. O nome do jogo é The Zombies Ate My Neighbors. Como é que você vai salvar eles se os zumbis já comeu? Sobraram alguns, né? É. Ah, então... tá acontecendo ainda, né? Ainda não comeu, verdade, todos. Deveria ser, os zumbis estão comendo meus zumbis, né? Nossa senhora. Então, ó, a gente tem que mandar um e-mail, alguma coisa, pro cara que criou esse jogo. Isso não pode continuar assim. Tá com o tempo conjugado errado aí, o verbo errado. Não tem jeito. Então, eu não joguei, mas eu já ouvi muito esse nome durante a vida de gamer, assim. Vira e mexe, eu escuto alguém falando alguma coisa desses Zombies Ate My Neighbors aí. Principalmente em listas, né, de jogos antigos, nesses sites aí, americanos, essas coisas. Então, é assim, você recomenda dar uma olhada nesse jogo? Então, Raid, ou esse é um que os zumbis têm que comer a cabeça desse jogo mesmo? Não, é legal. Vale a pena, sim. É um desses jogos. Ele é legal mesmo, é legal até hoje. Ele é divertido, é engraçado o jogo. Ah, legal. Então, aí tá. E qual foi o uso inusitado dele, assim? Foi esse usar esse tema como humor? Ou qual foi o uso inusitado de zumbi nesse jogo? Eu acho que o diferente nele é ter zumbis, né? Que naquela época não tinha. Acho que foi nos primeiros jogos mesmo, talvez o primeiro. Eu não conheço nenhum antes que tenha zumbis. Então ele foi o pioneiro aí. Foi um dos pioneiros, acho, né? Acho que além do tema, cara, o fator bizarro nesse jogo é muito presente, cara. É muita coisa retardada. É verdade. Ele é totalmente inocente, assim. É, maçã, cortador de grama. Tem uma fase que tem um bebê gigante, inexplicável, cara. O bebê é maior que uma casa, ele tá lá. Você tem que evitar ele, sabe? Porque ele te mata. Não, logo na primeira fase tem lá os vizinhos viraram zumbis, né? Inclusive os zumbis nesse jogo correm, andam rápido pra caramba. E tem um tiozão lá que vocês estavam na piscina. Tá todo mundo virou zumbi e ele tá na piscina lá dentro. Não, o cara da churrasqueira, uma líder de torcida pulando, né? Então esse fator humor pega bastante. É muito puxado pro humor esse jogo. Não tem nada, de terror nada, assim. Ele é totalmente já humor. Começa pelo personagem que tem um óculos 3D e tem, pô... E aquela menina com aquele estilão dos anos 80. Deve ser estilo, então, o Todo Mundo Quase Morto, né? O filme. Puta, Todo Mundo Quase Morto é muito engraçado. Mas vou mudar desse assunto, não. Não, então, eu só tenho um comentário desse, então. Eu só tenho pena da mãe que pariu esse bebê gigante do tamanho de uma casa. Porque ela não deve estar... Ela deve ter virado zumbi antes de existir um vírus, né? Então, beleza. O próximo jogo que a gente vai falar é o Corpse Killer, de 1994. Ele era pro 32X, pro Sega CD, Saturno, 3DO, PC e Mac. Né? Só faltava ele lançar pro, sei lá, né, pro Android. Já saiu pra 32X, já estoura um rojão aí, ó. Quantas vezes a gente vai falar de um jogo de 32X? Nunca mais. Não, mas quem que jogou esse Corpse Killer? Eu acho que jogar ninguém jogou isso aí. Olha, não. Eu não joguei, mas eu vi o cartucho. Ele viu o cartucho de... E detalhe, cartucho, se era cartucho, era de... 32X, eu nunca vi o CD do Sega CD, né? Mas o cartucho eu vi. Nossa, você viu um cartucho de 32X, cara, porra? Não vi um cartucho qualquer, eu vi o Corpse Killer. E qual que é o uso inevitável de... O uso diferente de zumbis no Corpse Killer? Como é que era a jogabilidade? Esse é tosco, né? Esse, o que é diferente nele é que ele é muito, muito, muito zoado, assim. Porque ele é feito com atores, né? E eles interpretam muito mal. Logo no começo você tem lá um cara lá castigando, que é um jamaicano. O cara parece o Bob Marley. Você começa com o DJ dirigindo um Jeep já. Vai começar o DJ do Street Fighter. Não, com aquela touca, né, colorida, assim, cabelo... aqueles dread, né? Dread, tinha que ser jamaicano mesmo, né? Porra? Então, é muito zoado. Só faltou assim a camisa da maconha mesmo, né? E a interpretação é muito ruim, aí tem um sotaque muito esquisito. E aí o jogo é, tipo assim, vai passando sininhos nesses cutscenes aí, e aí chega na hora de jogar, toda a fase é igual. Vai mostrando um cenário atrás, vai passando assim, como se estivesse andando, e vem um monte de zumbi pulando na tela e você tem que atirar. Só que é muito, muito mal feito, assim. Eles ficam, tipo, deslizando e eles são muito... A resolução é muito baixa, então é tudo quadriculado. E toda fase é igual, praticamente muda o cenário e a roupa que os zumbis vestem, assim. Tem até uma fase que é numa prisão, eles são todos com roupa listrada, assim, de presidiário. Então, pra ficar claro como é tosco, não sei se frisou, mas são atores reais. As cutscenes são cenas filmadas mesmo, de verdade, com atores. De Fantasmagória. Tipo Fantasmagória. Não, mas Fantasmagória é muito bem feito comparado com esse. Muito bem feito. Realmente. Quem quiser uma referência, esse jamaicano aí parece muito o Jacob do GTA, cara. Até o estilo dele, tem hora que ele faz com a mão, assim, como se fosse uma arma. Nossa, lembra demais, cara. Olha, Jacob do GTA eu não conheço, mas o DJ do Street Fighter... Parece mais o Jacob. Nossa, então esse... Os inimigos que vem na tela, que o Raid tava falando aí, é tipo como se fosse um sprite de 50 por 50 pixels que vai crescendo, assim, até ficar gigante. É, ele redimensiona, assim, sabe? É, só redimensiona. É pequena resolução, nossa, mas ele vai aumentando até crescendo não, a sua cara. E eles não têm sombra, eles vão andando assim por cima de tudo também. Você vê que ele não faz parte do cenário, ele vem flutuando, assim, na tela. Ah lá, o cara deu uma facada no peito do zumbi, o zumbi morreu, cara. É um zumbi vampiro? É, então. Fora que a máscara deles é horrível também. Pareceu uma loira aí, já apelou, deixa eu fechar. É, não, essa loira aí é apelação, né? Ai. Não, então esses zumbis podem comer o cérebro e dispensar, né? Porque pode. Aparentemente... Não, mas se alguém tiver a chance de jogar isso, joga, porque é raro e tosco. Não, ou assim, ou joguem pelo YouTube, né? Que é uma coisa que eu fiz com Metal Gear Solid. Sim, eu joguei ele pelo YouTube, eu vi todas as cutscenes, tudo pelo YouTube e beleza. Então, se vocês puderem jogar por YouTube, acho que vale a pena pra ver a tosquice, mas isso aí é cilada Bino. Então, o Corps é cilada Bino. Ou façam como eu fiz, vejam o cartucho. Também. Também. Porque vocês um dia vão poder falar que vocês viram um cartucho de 32x. Eu não posso falar isso. Eu também não. O próximo é o The House of the Dead, de 1996. Aí ele foi pra PC, pra arcade e pra Saturno. Esse eu não vi o cartucho. Mas jogou. Por motivos óbvios, PC, arcade e Saturno não existia. Mas você viu a máquina. Ah, sim, a máquina eu joguei. Joguei no shopping. Ah, esse aí quem não jogou, né? Esse é muito legal. Então, esse eu acho que ele... ele foi antes ou depois do Little Enforcers, que também era de tiro e tal? Esse foi depois. Esse foi depois. Ele já foi daquela placa M2 da Sega, poligonal, cheia de coisa, pá. Já era da época do Daytona USA, mais ou menos. Por aí, nessa mesma época, eu lembro. É, 96, eu, né? Eu acho que a inovação... A inovação dele foi esse jogo de tiro aí, que foi muito bem feito. Ele divertia bastante, principalmente como co-op, né? Eu não posso falar console, porque eu lembro de jogar ele só na maquininha no shoppings mesmo. Eu nunca joguei ele em console, mas pelo menos lá no Flipper era bem louco. Então esse eu recomendo bastante. Esse eu acho que tem que ser salvo. Eu acho que era um jogão, tinha vontade de ter em casa, mas era máquina, né? Tipo assim, no Saturno você tinha que comprar pistola, essas coisas. Então, e outra, né? Era mais difícil naquela época, você praticamente não existia como importar as coisas, né? Você tinha que comprar nas lojas daqui. Era caríssimo você ter um Saturno e ter um par de pistolinhas, assim, pra um jogo, não tinha tantos softwares naquela época que usavam. Então, era uma coisa que eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram. Essa é a diversão 100%, né? No House of the Dead. Eu joguei ele no PC, eu gostei bastante também. Na época, assim, eu achava incrível aquilo. Hoje, se você for ver, vai dar risada do gráfico, né? Como é, mas eu, por exemplo, achava a tecnologia de ter a pistola como se fosse, por exemplo, um Kinect hoje. Era uma coisa de outro mundo. Apesar assim, que ela já era velha, né? Porque a pistola tinha desde o NES, né? Ah, mas sei lá, eu sempre achei, tipo, uma coisa, tipo, pra mim, pelo menos, era diferente, porque não é uma coisa que eu jogava sempre. Só tinha lá no arcade e tal. Mas uma coisa interessante casa, né? Do House of the Dead, eu não tenho certeza, mas eu, pra mim, foi o primeiro jogo desses de tiro com pistola a usar gráficos pré-renderizados, a usar gráficos 3D. Porque antes, esses jogos eram só aqueles jogos gravados, né? Que era filme, tipo Mad Dog McCree. Tipo o Corpse Killer, que a gente acabou de falar também. Então, mas o Corpse Killer, eu não lembro dele ser poligonal. Não, ele era filme, é. Ainda era filme, então, digitalizado também. É, tinha o Virtua Cop da SEGA, mas o Virtua Cop não era um jogo de terror. Então, tipo assim, era bacana o Virtua Cop, mas o que eu acho que o House of the Dead, ele caiu melhor no estilo. Eu acho que o House of the Dead, ele deve ser feito até em cima do Virtua Cop. Sim, é a M2, o mesmo hardware. A SEGA usou para vários jogos no arcade, pro Daytona USA, pro Indy 500, SEGA Rally, Virtua Fighter, e nesses jogos também de tiro. Então, foi um hardware bem usado. Eu acho que o legal do House of the Dead era isso. Tipo, nem sempre era igual você matando zumbi. Você podia estourar a cabeça, estourar o braço, coisas que não aconteciam em outros jogos antes. Porque no Virtua Cop não tinha dano dessa forma, né? Com essa violência, pá, mas... Era uma coisa bacana que só era possível por causa da tecnologia transformar o jogo, fazer o jogo poligonal, vetorial. Então, isso que eu me lembro bem bacana do House of the Dead. Não sei se foi o primeiro jogo a ter isso, mas foi o primeiro que eu vi que tinha isso, foi ele. Isso eu achava bem bacana. Só para dar uma de serviço público, o House of the Dead, o Virtua Cop que a gente falou... O Daytona USA é tudo domínio livre hoje, cara. Você acha fácil pra baixar aí pra jogar e roda em qualquer PCzinho. Quem quiser conferir, só procurar no Pai, no Google. Pai! Skynet. E assim, que nem o Bubbles, eu também eu tinha essa noção das armas do Flipper, né? É, só pra especificar, pra quem não conhece House of the Dead, é difícil, mas era aquele que os zumbis apareciam em locais diferentes da tela e você tinha uma arma ou duas armas, né? Você e outra pessoa, pra atirar neles. É, e aí, quando você matava todos e tal, eles passava pra próxima tela e tal. Ele era um Rails e você também tinha que salvar os cientistas da casa lá também. Eram os caras de branco. On Rails é que, assim, ele era bem... ele era em trilho. Tipo, ele era totalmente linear. Quando terminava uma tela, você ia automaticamente pra próxima tela seguindo um caminho predeterminado. Não tinha escolha. Você não tinha... Você não controla a visão. Você não controla a visão. Né? O jogo que vai te levar. Você só atira. Então, eu que nem o Bubbles, eu falei isso no cast passado. Eu sempre tive essa noção de que você pegar aquelas armas e colocar num console pra jogar na sua casa era uma coisa genial, assim. Eu sempre quis ter as tais das armas. E pra jogar House of the Dead, melhor ainda. Então, esse eu acho recomendado porque trouxe o tema zumbi com sucesso pra esse tipo de jogo, né? O que nem o Lula falou, caiu como uma luva, né? Merecia mesmo. Tanto que hoje tem o Umbrella Chronicles lá, o Resident Evil Umbrella Chronicles, pro Wii, que é o mesmo esquema. Você usa o controle do Wii pra atirar, mas aí é toda a temática do Resident Evil. Ele até melhora isso um pouco, porque você mas pode... Mas tem o House of the Dead também. O House of the Dead Overkill, eu recomendo. Já joguei no Wii. Ele tem um clima meio Tarantino, sarcástico, assim. É sensacional. Então, tipo, aliás, o Wii tá lotado de muito ótimos shooters on rails e com temas bem variados. Então, eu recomendo. House of the Dead Overkill pra Wii. Mas o House of the Dead, ele é... Pro Wii, ele é remake, certo? Não, não é remake. É completamente novo. É um jogo completamente novo. Muito, muito da hora. Personagens novos, muito, muito engraçado, muito, muito irônico, assim. É completamente... Eu digo que tem um clima Tarantino. Quentin Tarantino total, o jogo. Ah, legal. Recomendo. Ah, beleza. Então, beleza. Vamos pular pro próximo. O próximo é... o Resident Evil de 96, 98 e 99, né? Eu acho que é o 1, o 2 e o 3, certo? Certo. Aí as plataformas é PC, PlayStation, Saturno, Nintendo 64 e Dreamcast. Então, assim, o tema zumbi é toda a história da Umbrella, né, que ela solta aquele vírus lá, que é o T-vírus, e transforma as pessoas em zumbi ao longo do tempo. Elas ficam infectadas com aquele vírus, transformam em zumbi. E tem toda a história de, primeiro foi só a mansão, só o laboratório, aí depois foi a cidade inteira, né, lá Raccoon City. Então, eu acho que o tema foi aumentando de escopo, que é uma coisa que eles tentaram apresentar nos filmes também, né, que primeiro eles condensaram. O primeiro filme foi só no laboratório, aí eles foram aumentando, aí até que o último, tipo, holocausto de zumbi, acabou, né? Acabou a humanidade, só tem zumbis no mundo. Então, aí o 4 mudou um pouco essa dinâmica e tal, mas o 1, o 2 e o 3 teve esse tipo de zumbi aí, que era o zumbi por infecção. E todo mundo conhece como funciona o pé de cimento, né? Que eu sempre vou falar desse pé de cimento quando a gente fala de RE, mas vocês aí que jogaram e gostaram bastante do jogo, gostam bastante do jogo, que vocês acham do uso do tema zumbi na dinâmica de gameplay de um Resident Evil? Eu acho, pra mim pode parecer exagero, mas eu acho que foi aí que o zumbi ficou famoso. Eu concordo. Também concordo. Eu acho que o zumbi ganhou o Oscar na série Resident Evil. É o mais clássico verdade. De zumbi, assim, de videogame, eu acho que são os três primeiros Resident Evil. Eu acho que não só no videogame, cara. Eu acho que, sei lá, videogame, filme, propaganda. Eu acho que o zumbi veio pro estrelato com a série Resident Evil. Mas no videogame, porque filme ele já era meio... Filme A Volta dos Mortos-Vivos foi bem... Sim, exatamente. Mas no videogame eu concordo. O Resident Evil popularizou, tipo, foi o que trouxe a moda. Que o pessoal começou a ver que zumbi era um bom inimigo pra continuar fazendo o jogo. Eu concordo. Não, eu concordo, embora eu não consiga considerar o Resident Evil um jogo de zumbi, porque o zumbi era apenas um inimigo do jogo. Né, entre os vários outros inimigos que você tinha. E incrível como foi tão marcante. E ele passava a ser um inimigo desafiador pra você. Eu lembro da gente... Você andava sem munição, né? Então você tinha que dar olé em zumbi. Eu lembro da gente falar, cara, não vamos gastar bala, não vamos matar, porque é zumbi. É zumbi, a gente não vai matar, não vai gastar bala com isso. Porque depois, quando você voltava pra mansão, todo lugar que tinha um zumbi tinha um hunter. Aí o bicho pegava. Né? Então, tipo assim, os zumbis, na realidade, eles são o quê? Menos da metade dos inimigos do jogo. Mas é incrível como eles ganharam popularidade. Tanto que quando eles trocaram o estilo de zumbi no Resident Evil 4, muita gente reclama até hoje que não tem mais os zumbis clássicos na série. Apesar do sucesso comercial do 4, do 5, e que eu acho que foi, digamos, necessário artisticamente. Porque aquele inimigo lerdo, devagar, se você precisa dar uma agilidade no jogo, e ainda mesmo assim mantiveram a jogabilidade com você parar para poder atirar, deu mais dinâmica no jogo, mas colocaram inimigos mais ágeis. E o pessoal reclama até hoje, sim. Tem uma galera que nunca aceitou os zumbis do Resident Evil 4, que são os ganados, e os Magini, que são os zumbis do Resident Evil 5. O pessoal quer voltar àquele estilo antigo, de tão popular que foi. Mas aquilo eu não consigo considerar, eu acho que foi o jogo que popularizou, explodiu essa onda de zumbi. Só que eu não considero ele um jogo efetivamente de zumbi, porque os zumbis nunca foram... Eles são apenas mais um inimigo do jogo. Acho incrível isso. Mas os hunters, os outros tipos de inimigos, não são variações do mesmo vírus que transforma as pessoas em zumbi? Não, não. Eles são variações do vírus aplicada a outras espécies. E eles são também espécies produzidas independente do vírus. Que são cruzamento de várias espécies e que depois eles vão lá e aplicam o vírus. Hunter, eu achei que era tudo humano, entendeu? Então, tirando os cachorros, claro, cachorro é cachorro, mas tirando os cachorros, eu achei que era tudo humano, que eles usaram diferentes tipos de T-vírus e aí transformou em zumbis mais poderosos, entendeu? Porque o zumbi, na realidade, o que ele é? Ele é um acidente mesmo. Então, o que eles estão pesquisando são armas biológicas, né? Então, eles querem fazer soldados para guerra. E para isso, eles pesquisam as mutações que o vírus consegue provocar. E os zumbis são apenas acidentes, né? Os Hunters são inimigos de laboratório, os Lickers são de laboratório, assim como os Tyrants, os Nemesis. Esses outros inimigos são todos inimigos criados mesmo pela Umbrella. A Umbrella trabalhava para vender como arma biológica, como bioweapon. E, no caso, os zumbis, os cachorros, são apenas acidentes. Eu não consigo considerar Resident Evil um jogo de zumbi. mas foi o jogo que popularizou. Ele é apenas mais um inimigo do jogo. Ah. Só isso. E o inimigo mais fraco, assim, né, na escala. O inimigo mais fácil de matar era o zumbi. Mas sabe o que eu acho que marcou? Aquele cenário apocalíptico que ele tem. Porque você vê aquilo, lembra aqueles filmes de zumbi, assim, aquela coisa de desastre. Que é, a ambientação, o fato da mansão também, assim, eles conseguiram reunir muitos elementos, né, que pra, aquele suspense de abrir porta, que era um loading carregado. Então, acho que teve tanta coisa genial no jogo, que acabou marcando em outra. Ele era um jogo difícil. Muitas pessoas não terminavam Resident Evil. Então, acho que também outro fato de fazer o zumbi ficar tão marcado. As pessoas não conheciam os outros inimigos. Porque muita gente não tinha coragem de jogar. Eu acredito que muitas pessoas não terminaram Resident Evil 1. Muitas, muitas mesmo. Eu sou uma delas completamente. Eu só voltei Resident Evil no 4, cara. Mas eu acho que os zumbis, nesse jogo específico também, eles foram usados como estratégia do jogo querer atacar você de maneiras diferentes e você ter que gerenciar exatamente isso que o Lula tava falando. Tipo, tem outros inimigos que são mais ágeis, mais rápidos. Se você vê uma sala que tem zumbis e outros inimigos mais rápidos, quem que você mata primeiro? A horda de zumbis, que quando chegar em você vai ser difícil você escapar, ou atacar os mais rápidos primeiro, porque você tem mais tempo para atacar os que se movem mais lento, né? Então tem toda essa estratégia que muitos jogos que usaram zumbi se utilizaram depois. Resident Evil usa essa estratégia até hoje, porque o que você faz com o zumbi? Você se reposiciona o tempo inteiro. Você não pode atirar andando no Resident Evil. Essa estratégia é válida até hoje, mesmo com mais agilidade na mira, com troca de arma, com, digamos assim, abundância de itens que você tem no 4, no 5, o jogo, ele obriga você a se reposicionar várias vezes, a correr do inimigo. Ele cria, eu acho que o grande segredo do Resident Evil tá aí. Por melhor que seja a arma que você tenha no jogo, ele te obriga a correr do inimigo. Seja um inimigo fraco ou seja um inimigo forte, ele te obriga a correr. Quando você tá correndo, você não consegue machucar ele, nunca. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Eu acho que o grande segredo da mecânica de um jogo de sobrevivência tá aí. Tá em você justamente não poder fazer. Você tá indefeso quando você para pra atirar, é aquela velha história. Muita gente não gosta dessa jogabilidade. O setista, por exemplo, não consegue jogar. Mas eu acho que o que passa a sensação primária do jogo é essa. É você ser obrigado, pode ser um inimigo ridículo às vezes, mas você tem que correr dele e ganhar espaço para poder atirar. É o fazer o cara andar o tempo inteiro, por mais poderoso que ele seja. Então assim, essa dinâmica, essa estratégia, eu acho que foi introduzida nesses jogos e foi utilizada por essa franquia até hoje e também criou a escola, né? Várias outras franquias usaram esse mesmo esquema. Mas assim, também teve outros tipos de jogos que, assim, plataforma também, que se utilizaram de zumbi para poder inovar um pouco no jogo, né? Isso, pulando pro próximo jogo que a gente vai falar, é o de 2000, é o Metal Slug 3. Que ele é para arcade, para Neo Geo, para PS2, para Xbox Live e para o PC. E assim, quem que jogou o Metal Slug 3? Furei de jogar esse jogo. Furei. Esse jogo é muito difícil. Ele é difícil, é um jogo muito difícil, muito difícil. Esse jogo, acho que foram 6 meses para eu conseguir terminar. Punk mesmo. E como que é o uso de dele? O que acontece é assim, Tá tendo os alienígenas estão transformando todo mundo em zumbi no jogo, né? Mas você, por exemplo, assim, você ataca os zumbis são super resistentes, tá? Só que você também vira zumbi. Se você toma uma vomitada deles, você vira zumbi. Quando você vira zumbi, os seus ataques mudam. Por exemplo, a granada vira um jato de sangue que sai pela boca, que é super poderoso. Então, tem toda uma dinâmica, assim. É engraçado você ver os personagens. As animações do Metal Slug são sempre muito detalhadas, né, e caricatas. Então é muito bacana você ver, por exemplo, as pessoas, você chega no lugar que tá as pessoas assim, você vê elas sendo transformadas em zumbi, tá? Pela infecção. Então o cara correndo, a mina correndo, aí o negócio acerta, transforma eles em zumbi. Eles ficam super resistentes quando viram um zumbi. Você atira, não morre. Então, tipo assim, é usado como uma sátira no jogo, mas também faz parte do mecanismo. Muitas vezes é interessante no jogo você virar zumbi. Eu lembro do boss da terceira fase, Se você tivesse umas 10, 12 granadas no menu e se transformasse em zumbi de propósito, chegando perto dele, era muito mais fácil a luta. Então o jogo ele usa os modos, digamos assim, humano e zumbi para transformar os desafios em fácil ou difícil. Então você tem que aprender a usar essa mecânica, quando virar zumbi e quando virar humano, para poder avançar no jogo de melhor forma. Então, e sem contar que, não sei, quem jogou Metal Slug sabe a comédia que é jogar, a sátira que é o tempo inteiro. Apesar de ser um jogo muito desafiador, difícil, é jogar e rir. Não tem como não ficar, não dar risada das coisas bizarras que acontecem na sua zumbi, frente ali. Um zumbi isso só melhora, né? Um zumbi isso só melhora. tudo que você põe só. Zumbi fica mais engraçado de alguma maneira. Que era. Tipo, é inacreditável, cara. Metal Slug é cinema mudo, né, cara? Eu acho bem divertido, porque, sabe, você não tem praticamente uma história assim escrita, nem uma fala, nem nada. É um cinema mudo ali, estilão Charles Chaplin, que você joga e dá risada. É legal que às vezes tá acontecendo aquela guerra, né? Tiro pra tudo quanto é lado, aí aparece um bebê andando assim no meio do tiro de todo mundo, né? Muito engraçado. E tem um macaco também que ajuda, né? Tem macaco que ajuda, tem camelo, isso é no 2. Aquele veterano que fica dando Hadouken. Tem umas viagens assim, é toda. Como o João falou no começo do programa, todo retardamento possível, os caras usando aquilo ali. Então, essa dinâmica de mudança aí de humano pra zumbi, você pegar, saber o momento certo de ser um ou outro, isso é muito interessante mesmo. Eu não sou muito desses jogos de tiro, assim, mas isso me interessou. Acho que eu vou dar uma olhadinha nesse Metal Slug 3, cara. Pelo menos uma pessoa vocês já interessaram pra jogar o jogo. No mínimo joga pelo YouTube. Mesmo que você não encoraje a jogar, você vai dar risada nas coisas que acontecem. Que Metal Slug são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela, naquele velho estilo 2D esculpido. Eu chamo de 2D esculpido aqui. Mas vale a pena baixar esse aí sim, viu? Tem ele na live também. Eu vou ver se eu baixo a demo. Se ele tiver alguma demo, eu vou baixar a demo, vou jogar pra ele. Tem demo, pode baixar. Olha, pra eu dar risada jogando Metal Slug, só se for assistindo no YouTube mesmo, cara, porque eu passo muita raiva nesse jogo, bicho. É muito difícil, cara. É difícil. Ó, esse jogo só é legal jogar com continue infinito mesmo, porque... Qualquer jogo de tiro dessa época, se você pegar um Contra, um Metal Slug, é isso mesmo. Mas quando você, por exemplo, é um jogo que você termina em menos de uma hora. Quando você pega a manha de todas as fases, aqui demora pra você pegar a manha, mas eu vou dizer, Metal Slug 3 é o Metal Slug mais longo de todos, né? Eu joguei até o 5, pelo menos. Eu acho que ele na realidade, um pouco mais de uma hora até. Pode demorar pra chegar no final. Mas os outros Metal Slug são todos jogos que você termina em menos de uma hora, uma vez que você sabe o que fazer na fase. Você sabe, e não é só questão de saber, tem habilidade pra executar. Que essa aqui é a diferença. Ou 50 fichas, né? Assim. Não, não é, cara. É habilidade. Qualquer jogo de tiro clássico, jogo de navinha, é memorização e reflexo. Vai vir sempre tudo no mesmo lugar. Poucas variações. Mas vai vir uma chuva. E aí é aquilo, né? É controlar os nervos, cara. Esse tipo de jogo é assim. Uma vez que você conseguiu fazer isso, agora leva tempo. É o que eu tô falando. São meses treinando todo dia. Aí, cada dia você avança um pouquinho numa fase, Lula, ou você gasta 50 fichas pra passar nos continuos, ou você gasta 50 fichas jogando pra ir aprendendo, A minha dica seria assim, não peguem continue. Não peguem continue. Peguem só as 5 vidas, não peguem continue no jogo. Se você quer realmente bater um jogo desse, se quer realmente terminar um jogo desse estilo, mais old school, não pegue continue. O jogo te dá 5 vidas, tente ir com elas e ganhando na raça no jogo ao máximo que você tiver. Eu acho que é o tipo de jogo que dá mais satisfação ao terminar esse tipo de jogo. Jogo de navinha, esses jogos de tiro antigos, são os jogos que eu tenho até hoje mais satisfação de ter terminado. Eu acho que nessa eu tô com o João, cara. Eu não vou jogar pelo YouTube, eu vou jogar a demo, mas eu não sei se eu vou passar disso não, cara. Cara, eu acho que esse é o tipo de jogo que dá mais satisfação ao masoquista, cara. Também acho. Beleza. Se quiser experimentar, tá aí. A demo será baixada. E como vocês perceberam, esse podcast ficou um pouco longo. Então, pela segunda vez na história do OrionCast, a gente vai cortar esse podcast em dois. Vai ter o A e vai ter o B. A primeira parte agora vai terminar aqui. E a segunda parte a gente volta na quarta-feira, dia 27. Né? Esperemos que saia mesmo no dia 27. E a gente vem com a segunda parte com jogos mais contemporâneos, né? Até a gente seguiu uma progressão até aqui, terminamos agora no Metal Slug, e agora a gente vai mais pra geração PS2, Xbox 360 e tal. Então esperem por muitos outros jogos aí, que provavelmente vocês estavam pensando em colocar lá no comentário. Porra, você esqueceu de Dead Rising, porra, você esqueceu de... Relaxa, que vários jogos que vocês estão pensando aí que a gente não esqueceu não. Obrigado por terem ouvido e lembrem-se que daqui até quarta-feira, olha para debaixo da cama, olha dentro do armário com cuidado, quando você for dormir, sempre fique esperto para ouvir aquele barulho característico de ó, cérebro, alguma coisa assim, porque o OrionCast tá no momento zumbi. Então deixe seus comentários aí para falar o que vocês acharam e até quarta-feira, valeu! Chama ele assim, nosso perito em zombiologia, para falar disso, João. Você entendeu? Eu gostei do termo, zombiologia. Ou zumbizologia. Zumbizologia. Zumbizologia é mais engraçado. Zumbizologia. Só não vale zomboiologia. porque você seria um zomboiola, né? Zomboiologia. Nossa. Essa foi boa.